994. A bordo nós temos 168, com autonomia de 2h15, operando Salvador. Tende Alfa, ponte para chama pronto, altímetro no 020, gol 994. Direito Tende Alfa, ponte para chama pronto, gol 994. Prezado, linha de decolar da pista no zero, vento 130 graus com 08 nós, voo 994. Prezado, linha de decolar no zero, voo 994. Salvador, gol 1896, autorização para João Pessoa, 170. Boa noite, 96, João Pessoa, nível 370, está autorizado via Peruísque 58 até Recife, após direto, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5171, controle 120, décima 8. Ok, está autorizado então 370. Que é Upper Zulu, Upper Whisky 58, direto Recife até João Pessoa. Saída é Apuca, Caju, 5171, transforma 208, é a frequência do controle, posição número 4. Foi pronto, pushback, boa noite, 96. Sim, 896. Torre, o gol 606, posição 5 para pushback, treinamento. Ali, gol 606, chame táxi. Camarão 606. Decolas 48, controle 120, décima 8. Tem um bom voo e boa noite. 208, 994. Boa noite, gol 994. 4, boa noite, contato radar, manter o nível 350, saída pouca. É, saída pouca, a possibilidade de acordar com o centro 290 para o 994? O coordenação. Grato. Está livre desvios, após voa direto Jamo, está autorizado nível final 290, o gol 994. Sente, após Jamo 290, 994. Salvador, gol 606, 59 a bordo, 440, Fortaleza alternativa para ataque. Segunda direita via Índia e Alfa, Alfa Superior 10 pronto, altímetro no 020, gol 606. Em segunda direita, Índia e Alfa, espera 606, o 1606. Dois, Salvador, gol no 8, 9,5, posição 4, pushback, acionamento. Coordenação com a equipe do Solo, tá passando na retaguarda, o bang da companhia após o mesmo, tá livre iniciar no 04, chame táxi, boa noite, 96. Após o bang, tá autorizado, boa noite, 96. Torre 1606, posição espera pronta. Torre 1606 autorizado, linha de decolar da pista no 0, vento 140 graus com 08 nós. Ali decola da 10, 1606. 1896 para o táxi. Desculpa, torre. Voo 1896 para o táxi. 3 horas e 5 de autonomia, 147 a bordo e até na Fortaleza. India Alpha, aeroporto ponto espera da 10, pronto. 1020, altímetro, 1896. Aeroporto no ponto espera da 90, pronto. 1896. 106, decola 55, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Chame controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite. Autor, boa noite, igual 606. Igual no 606, contato radar, submanter o nível 390, sai da boca. 390 na boca, 606. Salvador, boa noite, 96, ponto espera da 90, pronto. 896, autorizado a linha e decolar da pista no 0, vento 1,50 graus com 0,8 nós. A linha decola da 1,0, boa noite, 96. Salvador, aqui na 6258, acione a 6258, aciona identificação, chegada a Mari, vê se mantém a 2000 pés, a gente é o altímetro 1020. Desce a 2000 pés na Mari, seria possível pro de TAP, senhor? Tá autorizado, TAP. TAP, 6258. 00, controle 120, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. 2208, obrigado, até mais. Boa noite, 96. Salvador, Gono 896, passando 1400 pés, acessão 370. 896, contato radar, suba e mantenha, o suba e mantenha nível de voo, 370, sai da boca. 370 na boca, Gono 896. Gono 606, chame Recife, frequência 12685, alterne 2545, boa noite. 12685, 3545, 606. 1-2-5, 1-2-5, 4-5, 1-2-5, 4-5. Ok, tu informou, a pista vai fechar agora os 05. Vai prosseguir para a pista no 7, segundo coordenação com o centro Recife, confirma? Afirma, senhor. E desce para 2000 pés, mantendo a proa de ETAP, e após ETAP Duna, reporta modificação para pouso visual na pista no 7, ok? Levando ETAP, descendo para 2000, após Duna, reportará para modificação 6258. Boa noite, 96, desvio à direita, proa 100 por 10 milhas devido à meteorologia. Livre desvios após Jamo, 1896. Após Jamo, 1896. Controle, autoriza a Duna da presente com 6258? Autorizado, 6258. Autorizado, Duna, 6258. Eu vou na Protejama, vou no 896. 101 no 896. No 896, chame Recife na frequência 12085, alterne 12545 no 896. No 896, Salvador. 2685, boa noite, 96. Boa noite. Ok, a infraero liberou seu pouso na pista 10. Está autorizado sinal LS, reporte localizador. Autorizado então o pouso 10, reportará o localizador. Eu agradeço, senhor. Obrigado. Parado. Zero, 6258, autorizado no LS, chame a torre Salvador, frequência no 862. LS, 7268, 6258.